A vida não tem replay, não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar. Me deixar. Aumenta o volume, deixa bater mais alto que os problemas. Várias na agenda, hoje só quero um esquema. Um motel, uma transa, um drink, um bom papo, um cigarro. Um baseado que seja, eu tô pro que vier. Caralho, comunidade acesa, milhares de vidas. Histórias diferentes com o mesmo final. Dessa terra nada se leva absolutamente. Mas o que o ser humano é capaz por dinheiro é sobrenatural. Me chamam de monstro, mas eu vivo sob pressão. A cabeça não para um segundo, tudo é inspiração. Preciso relaxar, esquecer essa merda. Só por uma noite me concentra nela e fudei com ela. Hoje sei quem é meu maior inimigo. Meu ego e meu ego tá acabando comigo. Vai, me beija, me beija. Me faz esquecer de tudo, depois me deixa. A vida não tem replay, não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar. Me deixa ser feliz. Porque a vida não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar. Me deixa ser feliz. Aos dias que se vão, as horas que não voltam. O tempo que castiga é a droga que mata a forra. Uns bandos, uns fuleiros, das igrejas aos puteiros. O mundo que se afunda e ninguém sabe quem morre primeiro. Sozinho pra pôr em ordem os pensamentos. Um bom som, uma vodka, minha dose de veneno. Lamentando o tempo perdido na vida. Quanta grana gasta com essas beats? Eu não devia. Se ela me ama eu já nem sei mais. Prefiro achar que sim pra que eu morra em paz. Fiel como os amores que vêm e vão. Mesmo que ela se vá, sempre será meu caixa, pá. A vida não tem replay, não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar. Me deixar ser feliz. Porque a vida não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar. Me deixar ser feliz. Eu liguei o foda-se. A madrugada vai ficar pequena. Cheguei à conclusão que esperar não vale a pena. Vou criar meu roteiro, minha viagem. A vida é curta, curta, tipo curta-metragem. Se tô aqui só de passagem, eu não, não. Não quero ser comum, quero um lugar de destaque. Vilão, papel perfeito, blunt entre os dedos. 30 e poucos anos, no coração alguns segredos. A vida ensina que nem tudo acaba bem, João. São anos de batalha, afogado em frustração. Insônia, algumas noites sem dormir. Parece que essa porra vai explodir, eu só quero fugir. Alta dosagem de adrenalina, endorfina. Meu carro voa abaixo 200 na rodovia. Conta giro travado, volume no máximo, enfim. A liberdade que eu queria. Não tem replay, não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar. Me deixar ser feliz. Porque a vida não tem bis. Eu não quero me arrepender do que não fiz. Hoje só quero uma garrafa e um motivo pra esvaziar.